Sejam todos bem-vindos ao reino dos abutres, reino dos homens cruéis e do genocídio cultural. Aqui onde o crime nunca dorme, onde ser pobre e preto é motivo dos tapa na cara, onde o homicídio é considerado a solução breve de um problema, onde crianças brigam inocentemente sem meio ao tráfico, onde sobreviver sempre foi um desafio e onde a vida perdeu valor. Sobreviver no império dos malditos, vitória ou maldição? Vitória pra burguesia que luxa nos apartamentos e carros importados sobre o suor dos pobres. Maldição, maldição pro tio que trabalha como catador de papelão pra ganhar alguns centavos. Maldição pras famílias carentes que vivem jogadas em cortiços, favelas, invasões, servindo apenas como mão de obra, escrava e barata. Chega dessa desigualdade, tá na hora da revolução. Crucificados entre o ferro e a Bíblia, fiquem à vontade e curtam nossa realidade macabra.